ligado, vou na ilha visitar o meu aliado. Tô lado a lado nessa pegada. Se for pra ser da Madalena, eu não vou dar mancada. Eu vou chegar com a rapaziada do tabuleiro. Só tem mano guerreiro, procedido pro São Jorge pra doer. E é sabadão, não tá nada bom. Vou pro campão jogar uma bola. Já são 10 horas, essa é a hora. Minha família já tá na ilha. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs e as minhas primas. Bate as mantas, rapa, só alegria. O dia de visita. Simbora! Bate as mantas, ê. Que amanhã tem visita. Vagabundo na travessa, não. Oh, oh. Bate as mantas, ê. Pra sair o quê? Pra sair a chiliça. Aê, oh, oh. Na Vila Mada, Mada, Madalena é assim. O samba e o rap não tem fim. Na Vila Mada, Mada. O samba e o rap não tem fim.